cedo, nesta vida de precário. Tomo um cafezinho amargo, pego a Kombi ao ponto zero. Hoje o céu tá ainda escuro, hoje o dia tá muito frio. Estrada de porreira, salário de miséria. Chego tarde no meu prédio, numa sala sem janela. Atrasei, atrasei, você tá fora, você já chora, você vai embora com o seu futuro. Beco desta vida, beco desta vida, beco sem saída, vou pra cá e pra lá. Quarta série, não tem jeito de ensinar. Num sistema que te explora, novos colonizadores. Tá na fila ou tá fora, puxa saco, vai embora. Atrasaram meu salário, tô comprando só fiado. Minha água tá cortada, minha cabeça tá pirada. Hoje não estou com fome, amanhã já vou embora. Você tá fora, você já chora, você vai embora com o seu futuro. Beco desta vida, beco desta vida, beco sem saída, vou pra cá e pra lá, yeah.